à esquerda, na saída Pouca Tração Caju, via Upper Whiskey 58. Conta aí a PL 120, décima 8, e o transponder 5501. Autorizado para ele. 5501, decola da Caju 10, primeira curva de esquerda, 1 para Caju, 208, contra o transponder 5501. 6312, cotejamento correto, chame pronto, pushback, saneamento. Salvador, Oceanair 6311. 6311, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro cono 0 no 3, check trem, livre pouso na 1-0. Livre pouso no 0, 6311, ajustando 0 no 3. Cono 923, decolado ao 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 4-2-4-2-9-9. Experimente elétrico, flexão no zero, desça para 2.000 pés, altimetro no zero, no 3, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado GLS e S3, encontrará estabilizado o voo no 0.7. Tui, bom dia, gol 1923, decolou, cruza 1.700. Gol 1923, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após lei do direto grito. 360, Dael, Leda Bridge, gol 923. Autorizado, gol no 66. Da voa 6311. Gente, livre pouso, 1-0. Livre pouso. Fala, mas faço mais que frequência livre para a nação local. X304, fique atento, Embraer da Azul passará a retaguarda após estar autorizado para estiver em estacionamento, chamando pronto táxi. A linha mantém no zero. A linha mantém 4-2, tá na hora. Ok, Luiz, que segue para 1-7, sem reduzir, reporte final de 2 milhas. Salve, Salvador, bom dia. Chamei a 3-1-1, livrando a escuta. E a 3-1-1, muito bom dia, está autorizado para seguir o TAF via Alfa, reportando 11 a Juliette. Alfa, reportando, seu Juliette, minha 3-1-1. Vai manter posição alinhado por 1 minuto devido à aeronave decolando outra pista. Hotel Charlie, decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, bom dia, Hotel Charlie. Botão 3304, poderia confirmar o estimado para iniciar o pushback? O governo vai acabar de tirar agora o pedido mais 10 minutos. Sim, então desconsidere a autorização, aguardando instruções. É, culpa do governo era que estão toda a máquina de trás. Pois, Leda, voa direto para ele. 360, autorizado, Sérgio Dael, após Leda, confirma o fixo. Ó, Juliette, 6319. 6319, está autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Primeiro ingresso na 01, 6319. Tem um plano para Salvador, porém tá. E outro para Simões Dias. 2h30 de autonomia, altera na Campinas. Sim, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, não recebo informação nem do seu modo Alfa, nem do seu modo Charlie, que mantém condições visuais 507. Autorizado, prosseguir direto, Simões Dias. 013. 013, apenas confirmando, 144 a bordo. 184, 184 a bordo, está autorizado na Bianca, Campo, Ponte Espera da 10, 118-923, vou no 605. Gente, grata, bom voo no 605. Nada, bom trabalho. Botão 3304, ficar atento ao Boeing da Gol. Iniciando o táxi, após estar autorizado para o feedback, chamando pronto o táxi. Pode voltar autorizado, 3304. Você na 6312, está autorizado para o feedback acionamento, chamando pronto o táxi. Amanhã para o táxi, 6312. Ok. Tem a frequência da torre? 118, decimal 9. 118, decimal 9, vou anotar 72. Decimal 9, 5. 9, 5, decimal 9, 5, vou anotar 72. Correto. Gol 923, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, gol 923. Bom voo. 08, obrigado, Lodi. Romeu, Romeu Oscar Bravo, ainda negativa informação no modo Alfa e modo Charlie. Confia estimado para pouso e posição no momento. 072, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, gol 972. É, copiado 1, 2, 4, 3, estimado para pouso. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolada 10, com curva à direita, na saída Arbor Elefa, via Pizulu 21, após Sorocaba, após Orana, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8, e o transponder 55 no 3. Botão 3859, procedimento correto, estamos prontos para o feedback acionamento. Para o táxi do Xené 6312 com 148 a bordo. Alterna Natal com 3 e 30. Xené 6312 está autorizado o táxi até através do portão 612 aguardando instruções. A Ok, táxi até o por, através do portão 612, 89312. Frequência livre estacionar, aqui Luísque. 6312, seguir a Airbus da TAM, que dentro de alguns instantes solicitará o táxi via Pátio Uno, Índia. No ponto de parada 10, chame torre 11895, ajuste de altímetro 0013. 10895, vai acompanhar o TAM 10013, ajuste de altímetro 6312. Cifra 2 e Cona, Alterna no 3-3-2-5, está com a tarde, bom dia. Vamos lá. 6-3-0-4, tem 1-5-4, acordo 4-25, Campinas. São 3-3-0-4, está autorizado o táxi via Pátio 1, no TFA Índia. Ponto de espera, dono 0, chama em torre em 1-1-8-9-5, o ajuste de altímetro no 0-3. 0-3. Pátio 1 no Índia, 2-9-3-3-0-4. Romeu Oscar Bravo, tem condições de informar a quantas milhas de Salvador está a localidade de destino? Bloqueado. A linha decola da 10, vento 090 graus, com no 1 nas. A linha decola, pista no 0, agora no 60. Foi Juliette para 06, agora no 072. Tomadora 3304, ponte espera no 0 pronto. Já 3304, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Após o voo ali, mantém 10, tá 3304. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, troque código transponder para 5506. Correto. Salvador, Chanel 6312, está pronto, ponto de espera 10. Chanel 6312, mantenha o ponto de espera. Gente, mantendo. Voo no 605, decolado ao 14, controle 120, decima 8, bom voo. 608, boa, no 605. Pegou no 605? Voo no 605. O contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Nível 360 da EL, Leda, Bridge, gol no mesmo tempo. Correto. Era em 160, décima 8, e o transponder 5515. Cinco ao transponder, chama o pronto que estiver questionamento, trip 5221. Vai chamar a bateria de trip 5221. 133, decimal 25. 251, alternado 33. 04, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus, cono 2 nós. Vento 04. Ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 6312. Guardião 01 no fora do solo. O 01, decolada 1-6, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, guardião 01. Quatro, decolada 1-7, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, guardião 01. Guardião 01, controle Salvador, mantenha condições visuais 500 pés, lembro litoral. Tendo condições visuais, permanente escuta desse controle, guardião 01. Controle 3304, da Santa decolada, escuta. Pistana 6312, a linha decola da 1-0, vento 090 graus, como 3 nós. Decolagem 6312. 3304. Ataque Sultan 3663, 183, galeão 3,50. Está autorizado o táxi via Taxi India, ponto de espera, da 1-0, chame torre. Em 1-1895, ajuste altímetro no 0, no 3, bom voo. Gente, está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, 1-0, 118,95, já ajustado, 1-0, 1-3, 3663, obrigado. Dois, decolada 1-9, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, excelente dia. Diga. Dia, o Xenai 63, 1-2, transporte. Xenai 63, 1-2, contato radar na decolagem, supora nível 350 na saída Puka, transmissão Caju. Puka Caju, 350, 63, 1-2. Siga o objeto mensagem 2-9. Autorização, por gentileza. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 1-0, com curva à direita na saída da El Leda Bridge, via Pedro 1-6. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 1-0, decimal 8 e o transponder 5525. Guarulhos 360, 10 direita da El Leda Bridge, Pedro CC, Bravo Tel Zulu, Trivi 208, 5525. 1-6-7-2-9, protegimento correto, estamos prontos para o feedback e acionamento. Obrigado. Siga, Eco Zulu November. Oi, Romeu, Cabral, batendo para a área proibida de Camaçari. Está autorizado, Barreiras. Nível de voo 085, decola da 1-7 com curva direita no corredor Axé com restrição de 1000 pés. Controle Apare 120, décima 8, e o transponder 5475. Marcos 1-9, cotejamento correto, saneamento intacto, chama a torre 1-1-8, décima 95, o ajuste de altímetro no 0, no 3. Trip 5221, não está autorizado para estiver em treinamento, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi. Bom dia, Echo 1 November. Bom dia, Echo 1 November, prossiga. Direcionamento, chama para o táxi. Voo número 05, copia o controle. Prossiga, voo número 05. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 2. 125, 1330, voo número 05. Então, 3663, pronto. 3663, pronto. Pronto. A linha decola do 10, vento 100 graus, como 2 nós. Decola 10, tanto 63. Altímetro no 0, no 3, Livitax, chama para ingresso. 304, chama agora o centro Recife. 128, decimal 8. Recife 288, centro 3304, boa. Boa. Para o táxi Recife 5221, 5 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. O 5221 está autorizado o táxi via parte 1, Tecla Índia, ponto esperado no 0, chame torre 1895, pode ajustar o altímetro no 0, no 3, por gentileza, comandante, poderia confirmar pessoas a bordo? POV 5, vai táxi a ponto espera da 10, 895, 5221. Gente, grata, bom voo. Obrigado. São 3859, ficar atento ao TR da trip iniciando o táxi, após estar autorizado se estiver questionamento, chamando pronto o táxi. Controle 120 desse 8, bom voo. 208, boa. Tá 3663. Controle tá 3663. Cruzando 1000, Nadael Leda. 3663, contato radar na decolagem, supora nível 340 na saída da EL, após Ledo direto bridge. Gente, nada EL, após Ledo bridge, tá 3663. Juliette, Tango Zulu, poderia confirmar o passe pista que decola? Gente, está autorizado barreiras, nível de voo 100, decola da 10 com curva direita, na saída APO após direto. Controle, opere 120, décima 8, e o transponder 5474. Direção dos voos, autorizado Momo após direto com curva à esquerda após a decolagem. Chama pronto o acionamento de táxi. Delta 3663. Autorizado. Vento 090 graus, cono 3, Márcio. Desça para 500 pés, altímetro no 0 no 3, aguarde transferência para a torre. Cinco, decolado aos 27, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. November, decolado 1-2-8, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5-2-2-1. TRIP 5-2-2-1 no contato radar na decolagem, subiu para o nível 2-0-0 na saída Arbor. Ativo na Arbor 2-0-0, 5-2-2-1. Papatango, Eco Zulu 9, mantenha condições vais, 1 no meu pé, corredor axé, altímetro no 0 no 3. Bate um padrão no meu pé do axé, né? Solo Salvador, 3859, está com 182 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 18 minutos, alterando o tempo de cima, pronto para táxi. São 3859, está autorizado o táxi via pátio 1 no taxiway Índia, ponto de espera do 10, chame Toy 118.95, hoje o altímetro no 0 no 3. Sim, autorizado o táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera do 10, chama Toy 118.95 e o ajuste no 0 no 3. Papatango, Eco Zulu 9, batente para tráfego do helicóptero 500 pés, Sierra 76, na, no través da Pituba. Sete no tráfego, né? Vem por tráfego, Lilo. Está 3663, autorizaria a bridge. Aguarde, guarda, não consegue. Guardando, obrigado.